Não sei como vai ser fazer num teatro, porque vai ser a primeira vez, então amanhã é que eu vou poder te dar essa resposta. Mas estamos animados, acho que vai ser uma experiência muito legal. Por outro lado, a gente vai usar o palco de um jeito um pouco diferente, e eu acho que vai aproximar um pouco do que a gente já tem feito nos lugares, que é estar misturado com o público. Então, mesmo nas casas de show que a gente fez, a gente conseguiu ter esse ambiente bem intimista e bem atencioso. É um show que prende muito a atenção. Claro que, assim, exatamente o que a gente vai fazer amanhã, a gente nunca fez. Vai ser um formato específico, né, especial para esse show, inclusive outras músicas e tudo mais. Mas a gente já teve algumas experiências parecidas, né, nas quais a gente conseguiu um ambiente bem interessante. Então, eu acho que por um lado, a gente vai conseguir recriar um pouco o que a gente já experimentou, mesmo em lugares diferentes.